Boa noite, Bom 97. Bom 972, boa noite, SATV Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, Bom 972. O Bom 972 foi quem havia falado com o Sol anteriormente? Afirmativa, senhora, aqui na Alfa, alguns metros antes da Juliette, um buraco bem grande e muita sujeira, ok? Seria na Alfa, próximo ataque com Eco, confirma? Afirmativa, entre a Juliette e a Eco. Sim, vou contactar o fiscal, muito obrigado pela informação. Obrigado a você. Obrigado, final do procedimento de LSXT, aposto localizador, tenta 2600. Tenta 2600, autorizado, LSXT. localizador, tá 3600. Então, 3600, complexo, chame T1, número 8, decimal 95. Oi, 995, bom dia, tá 3600. Sou Salvador, tá 3600, final na 0, baixar travado visual. É o 3600, já avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 109. Livre posição na 0, tá 3600. Então, 3891, na sua identificação, lista 4000 pés, vem na proa de Bonfim, ajustado na 017. Salvador, tá 3600, bom dia. Salve, 3600, parte via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, para 3600. Prossiga para o solo. Mike Yank Fox, está na ponte número 7, autorização de reboque para a remota 12. Autorizado para prosseguir o reboque, reporte ao termo, Mike Yank Fox. Yank Fox, reportará ao termo. 3891, desejo sem inscrições para 2000 pés, autorizado final do procedimento de Ilhéus, Oxfair, Epicéder, já posto o localizador. Bom dia, Mike and Fox. 91 complete, MT em 1 número 8 decimal 95. No solo 01, direita, ano 219. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. S44, contato com radar 58 milhas, mantenha a proa de mar e reposte o inverno de descida. Taxi Lima, prossiga. Bom dia, pedindo a autorização de reboque. Parte principal para o pátio 3, posição 3 Lima. Só confirme a posição no pátio principal. O Alfa Tio Lima está autorizado para seguir o início do reboque. De passagem, a aeronave está ingressando no, na posição, para a posição 07. Após a passagem da mesma, prossiga para o pátio 3 e reporte ao térmico. Ok, já. Segundo a Sérgio, tem identificação, deixa a nível de voo 1900, uma centena, na praia de TAP. A 44, autorizado de descida nível de voo 050. Suzano 70, vou autorizar o destino a nível de voo 090. 090. 3520, acione identificação, deixa para nível de voo 080, via chegada a Mali, reduz a 2509, informe que é o número 3 na aproximação. 080, qual o número 3? Tá, 3170, que é autorizado descida a nível de voo 070. 070-3170. Já 44, reutilizado descida 3000 pés, ajustado na 096. Já 44, copiou o controle? Copiou agora, seu. Desce até 3000 pés, ajustado na 096. Fiz 170, traço de posição agora de 3 horas a 5 milhas, passando 070 em descida, tipo 1 metro, número 0. Entra no tráfico, 3170. Traz a 44, passa na mesma posição de 9 horas, 5 milhas, passando uma centena em descida até 070, tipo 1 R2, 320. Visual. Passando 80 para o 70, o 3170. Bom, 3170, continuando descida 2000 pés, ajustado na 096, autorizado o final do procedimento LSXC da pista 2, aposto posto localizador. Apertar o curso do localizador, o 3170, descendo 2000 pés. Bom, 3520, reautorizado descida nível de voo 050. Carajan 44, autorizado o voo na praia de Duna, em descida 3.010. Direto Duna, descida 3.010. bom dia. Ponto 2520 autorizado vai estar em vista da placa no César, ajustado na 096. Ativo, alistante, no 096, Tanto 2770 completo, sanitou em 1-8-9-95. Obrigado. Praja 44, desça 2-6, autorizado final do procedimento ILS-XC da pista 10, aposta no custo localizador. Desce até 2-6, reporte estabilizado do ILS-XC-10-0 do localizador. Boa noite, o TAN 3170, final da 1-0, estabilizado. TAN 3170, avistado. Autorizado pouso pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 norte. Vamos 0, pouso autorizado, TAN 3170. A 3520 na Prelogi Duna, pista 2000 pés, está autorizado o sinal de protegimento em ILS-XC da pista 10, aposta no custo localizador. 11, filmando Duna, 2000 pés, 1096, vai apontar o estabilizado. Tá, 3520. sintonizou no localizador, o Carajá 44. Carajá 44, completo, chame PAN 1, número 8, decimal 95. 8895, obrigado. Zero, sala de 20, direita 1211. Direita 211, 3170. E boa noite, Força Aérea, quer dizer, o Carajá 44. Na final, estabilizado, sem embaixado travado. Carajá 44, tráfego avistado, vento no 20 graus, 9 nós, altímetro no 0, no meio, autorizado pouso, pista no 0. Tive pouso na pista 1-0. Estabilizado, LS, tá 3520. Plano 2520, completo, sinal de procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 18, na 5, obrigado. Continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no zero, no meio. Guardando pista livre, está 3520. Carajá 44, libere via Paxway Hotel, Vai estacionar no pátio militar, frequência livre. Ok, hotel e ao estacionar, fica livre. Zero, autorizado pouso pistão no zero, vento no 1 0 graus, nave nós. Ele pôs o TAP-3-0. Zero, solo 27, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, 3-5, 2-0, obrigado. São 3-5-2-0, de bronze, professor. São 3-5-2-0, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Vou ingressar no pátio 3, fica dentro do sinalizador, posição prevista 5 Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, 5 Lima. Dois horas confirma, você já avisou com o balizador? Ainda não, senhor. Acredito que ele deve estar atrás, ele está no nome da azul, mas mais dois segundinhos a gente acha ele. Sim. Vamos agora sim, tá visual, com o carro entrando, balizador, tô 3, 5, 3, 0. 3, 1. Obrigado, a gente vai sair pra João Pessoa, acredita com você ainda, tá? 3, 5, 10, 0.